A primeira noite é o outono micro e outras milongas mais. É no duro, mais do que o outono micro, é o micro. Eu acho que a essência desse show é micro. Quando eu falo micro, ele é pequeno, você precisa olhar ele no microscópio. Só que quando a gente começa a cantar, a minha pequena voz com a guitarra silenciosa do Tonho Penhasco, a poesia dá um pulo, dá um coice, ela pula com os dois pés no peito da gente, né? Então eu chamo de micro tudo em caixa alta, porque esse show, poeticamente, ele é um coice. As pessoas saem transtornadas desse show, porque a delicadeza é estúpida, né? Que ele contém. Meu convidado é o Amílcar Rodrigues, que trabalha comigo há muito tempo, está lá no outono tocando bombardino e trompete. Então eu vou, tô dando uma mexida, tô dando uma revisada no, nesse repertório do. No meu repertório. Lido pelo Tonho Penhasco, com essa guitarra poética dele. Então não tem coisa só do Tonho, tem vários discos. E eu quero ver se eu gravo isso mais para frente. Eu quero registrar esse trabalho do Tonho e a possibilidade que ele me dá de cantar com muita leveza e poética. Então essa é a primeira noite.